2, 1, 0, tô autorizado ingresso na Juliette, portão 06. Juliette 06, graças. Chamante da Juliette. Vem agora, está livre, retorno. Chama quando pronto no ponto de espera, 3495, libere a direita, Charlie. 5 livre, LS, desça para 12 mil pés, sua última address Salvador 10 no 4, chama estabilizado no localizador. Estão na 7.1 centena da graça. Vai manter antes da Juliette. Ingresse na pista agora à direita. Siga a pista até a Delta. A primeira taxi à direita. Libere na Delta. Taxi Alfa, chame no 2099. Comando na Alfa. Vem aqui no volume do veículo 39, ao livrar o campo, transfere 1935 no voo. Ao livrar o cruzamento 190, 1935. Controle 5, ao livrar na Delta, cruze Alfa, siga via aquilo até o pátio 3, quando lá atente ao sinalizador. E a posição no pote 3 será a 3. Pode falar do seu táxi até o abastecimento solo, 219 nesse momento. 219, obrigado pela ajuda. Bom, um abraço. Foram 645, complete a aproximação ali, se chame a torre Salvador, é 198, decimal 95. Vai pro portão 01. É 143, portão 1. Gente, voo no 645, livre pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, 099. Vente livre pouso, pistão no 0, voo na 645. Boa noite, eu tá 3897. Siga essa 3297. Tem a saída prevista para Guarulhos? Saída da El Leda Bridge. Obrigado. Siga. Você pode dar uma agilizada pro chanel aí, tá atrasado. Tá firme? Queria dar uma agilizada pro Xanera, velho. Metro. Vou para 2 mil pés, em condições visuais, aguardando por novas instruções. Lima Cruz Olô. Pronto. Já até Brasília, nível 60, via Cruz Olô 17. Decola da 10 com a primeira curva à direita. Saída Arbor, eleva. O transponder 5427, frequência do controle 119, decimal 35. Liga, pessoal, decola da 10, curva direita, pós, arbor, transição, eleva, 427, aciona, controle 1935, 189. Geométrico reto, chama para o táxi, chama para o pushback, saneamento, 1869. 869. 66, sem identificação, desse mantém 050, autorizando chegada a Mari. Boa noite, 3567, a linha aí mantém, pista 10. Ou no 645, solo 46, livre à direita no 219. 219, Gonada. A noite, Gonada, 6455. Para 645, consiga ver Alfa, chamete da Juliette. Alfa, Franca, Juliette, não sei nada. Aquilo Zulu, estando modificado agora as 2047, subvetoração para o final do LSXR, pista 10, curva à esquerda, proa 280. Limite serão 25 milhas nessa proa. Boa noite, Xenia 6201, para o Galeão 380. É 6201, tem o nível 360, aguardo coordenação ou copia o 360? Não, copia, senhor, copia, sem problema. Vai até o Galeão, nível 360, pedalou 10, SMAP, DCT Lufto, DCT Babacene, conforme o plano. Decola da 10 com primeira curva à direita, saída da EL, Leda Bridge. O transponder 5426, frequência do controle 119.35. Avo Elefa. 3567, chupado radar na decolagem, submantém o 360, saída da árvore. 360, saída da árvore. 3567. Dirigindo ao 5426. Correção, transponder 5426. Procedimento correto, chame para acionamento para o SPEC. Rotinei 6201. Antes da Juliette, Gonda 645. Gonda 645, antes da Juliette. Gol 645, está autorizado o ingresso da Juliette para o portão 04. Autorizado 04, gol 645. Lima Kilo Zulu, vai pro 270. Eco 405, não escuta? Eco 545, ao solo. Ciclo 219, prossiga. Última entre Salvador, 1014, chama estabilizado no localizador. 2014, chama estabilizado, 11M. Ciclo 219, coordene com o pessoal da Infraero, no pátio 3. E estando liberado aí pelo pessoal aí de solo que trabalha no local, nós já estamos cientes aqui, ok? Não há problema algum por nós. Só coordenar aí com a sua equipe de solo aí e com o Infraero. Livre pushback, acionamento, chama para o táxi. Livre pushback, acionamento, chama para o táxi. 4 aqui, Zulu, aguarde novos vetores para o sequenciamento. Céu vai seguir um Boeing 737-800 aproximando-se da final ILS. Aguarde novos vetores para o sequenciamento. Céu irá seguir um Boeing 737-800 aproximando-se da final. Dá uma zero instrumento. Lima que usa lutação é pouso ou vai fazer toque remetido após a ingressão no circuito de tráfego? Chame o centro Recife 1288, alterna 260. esquerda pro 210. Aguarde o último vetor. Salvador, boa noite, gol 869 para pushback, acionamento, posição 2. Gol 869, livre pushback e acionamento de amparo táxi. Livre pushamento, 869. ELS, gol 1-1-9. Gol 1-1-6-6, complete aproximação, ELS, chame a torre, 1-1-8, decimal 9-5. Decimal 5, obrigado, boa noite. Firma aquele Zulu para o locador. Curva esquerda pro 1-1-4-0, chama estabilizado. Meia, meia, meia. E coordenado com a com Ilhéus, e disseram que lá já tá visual nos mínimos. Meia, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 0-8-9. Livre pouso na pista 1-0, gol 1-1-6. Boa noite, é Ocean Air 6259. Eu puder coordenar o 360 Guarulhos? Afirmativo, tem aqui o 360 para Guarulhos. Firmo. Vamos sair com o Fierro, aguarde um minuto para cota. Tá. M6259, tá pronto, cota? Firmo. Saída até Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0 com a primeira curva direita. Saída da Olhada da Bridge, onde intercepta o Zulu 1-6. Bravo até o Zulu, DCT Trive. Responde 5447. Frequência do controle 1-1-9-35. Né, meia... 259, autorizado Guarulhos 360 pela Open Zulu 6, VHZ, DCT 3. Decola da 1-0, curva direita da Olhada Bridge. E 5447 transponde a 1935 ao contrário. Estadiamento correto, sem encarecimento pushback. O chinês 6259. Camará. Livre táxi via parte 3, parte 1 no Indy Alpha, ponte esquerda da pista 1-0, onde chamará a torre 1-9-5, vai seguir um Boeing da Gol. próximo ao 95, a torre. 4289. Salvador, é 1869, acionado, pronto pro táxi. 180, bordo, autonomia 0332, alterna Campinas. Gente, livre táxi via Índia Alfa, Ponte Velha da Pista 90, onde chamar a torre, 1895, altimetro 9014. Índia Alfa, Ponte Velha, torre, 1895, 1014, gol 1-9. Boa noite. Paulo, boa noite, boa noite. Prossiga via Alfa, chame antes da JET. Alfa, chamaria antes da Juliette, não, no 66. Salvador, boa noite, com 869. 10, pronto. Boa noite, boa noite, 69. A linha aí da cola, pista 10, vento no 10, grau 08 mais. Linha, decolagem 10. 441 na frequência de controle 119 decimal 35. Em Salvador, Lima Quilo Zulu. Lima Quilo Zulu, confirma, prosseguir para o 17. Afirma. Lima Quilo Zulu, reporte para o cancelamento. Já me deu o cancelamento. Lima Quilo Zulu, cancelado ao 04, base pela direita no 7, reporte para a final. Reportará, Zulu. Salvador, muito boa noite. Tá 3897, cliente da informação aqui, 05, autorização Guarulhos. Tá 3897, formação Sierra, aguarde para a foto. Guardar no 3897. 1166, tá autorizado ingressos na Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, 1166. Copia? 3897.4. Sujeto até Guarulhos, nível 340, decola da 10 com a primeira curva direita, saída da Olhada da Bridge, onde intercepta UP de Lomomia, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, transponder 5454, a frequência do controle 119.35. Projeto nível de voo 340 para Guarulhos, decola 10, curva direita da Olhada Bridge, UP de Lomomia, DHZ. Bravo Hotel Zulu, Trive, após DCT, conforme a rota do plano, 5454 no transponder, 0935, controle após, 3897. Regimentos corretos, tanto tracionamento e pushback, então 3897. Reportarei, 3897. 5 grato, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, com 869, Arbore Nessa, passando 1300. Boa noite, gol 1869, contato radar, sua para o nível 360. 360, 1869. 5415, decolou 08, chame controle 1935. 1935, obrigado. Aquilo Zulu, solo 08, frequência livre estacionar. Pushback, fundamentos de fora do táxi. Comissão Serra, confere. Tem a copia? 35 do nome da copia. Autorizado até Vitória da Conquista, nível 200. Rota direta, decola da 10 com a primeira curva à direita, saída Arbor, DCT, Vitória da Conquista. O transponder 5444, frequência do controle 119, decimal 35. 1869? Você jogou no 869? Possibilidade de ir pro dia Alefa? Autorizado, Alefa. Muito obrigado, 1869. Direto correto, chame para acionamento e pushback, 35219. 495, fora do solo. Falou, trip 5495, contato radar, saída Arbor. Saída Coral, confirma? Corrigindo, saída Coral, trip 5415, suba para o nível 140. 140, saída Coral, 5495. O 5495 da trip, foi direto ao Coral da Presidente. Ok, dito Coral, 5495. Puxa, falamento, tá 327905. Salvador, o trip 5464, com 55 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alternando a Recife, está pronto para o táxi. Confira a alternativa, 5464. Recife. 897, propus estacionamento. 897, aguarde. O trip 5464. Teve táxi via Pátio 3, Pátio 1 no Índia Alfa, ponte de espera da pista 10, onde chamar a torre em 1-9-1-9-5, altímetro 9-0-1-4. Gente, Pátio 3, 1 no Índia Alfa, 5-3-5-4-4. O TAM 3897 está coordenando com a equipe de solo após a passagem de um ATR da Tripe a cauda, tá autorizado o pushback saneamento. Ok, gente, o TAM 3897 informa, vai ter que efetuar a partida na posição posterior ao push 3897. Confirma, 3897? O TAM 3897, vamos ter que fazer o acionamento na posição posterior, prosseguir para o push, de um motor também. Coordenação com a equipe de solo e infra-aero está tá autorizado. Ok, 3897. Volume 645, formação em curso Sierra. Copia? Autorizado até Vitória, nível 360, via por escrito 50. Decola da 10 com a primeira rua direita. Saída da El, Leda, Eutz. O transponder 5456, a frequência do controle 1119.35. Trip 5464, a linha e decola pista 10, vento 00 graus, 0,6 dúzia de nós. corretos com tracionamento e pushback, voo 1645. Puxa, né, 6201, 96, tracionamento. Afirmativo, tá livre o pushback, se não me achei para o táxi, Oceané 6201. Afirmativo, chamarei 6201. Obrigado, boa noite. Boa noite. Puxa em Portax, 3897. Livre Porto Alegre, 3897. Quatro, contato radar, saída pouca, suba para o nível 190. Controle Salvador, trip 5464. 050. Controle o trip 5464. Trip 5464, contato radar, subiu para o nível 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, 5464. Azul 4206, controle Salvador. Certo, identifique, desça para o 050 na chegada Mari, azul 4206. Gente, o Chiné 6201, guarde um minuto para o táxi. Guardando 6201. Iduna, desça para 2000 pés, o ajuste permanece no 0-4, informe no localizador. 6201, livre táxi, via Tati 1 no Índia, Alfa Ponte Via da Peixe 90, onde chamará Torre 1-1-8-9-5, altímetro 9-0-1-4. Só tentar o Airboy da TAM, puxando no gate 05, na entrada do Pátio 3. Com 2-1-9, autorizado o pushback e acionamento de Protaxi. Protaxi 3879, 234 a bordo com 345, Altana Galeão. Sim, gente vai seguir a aeronave da Avianca à frente, táxi via Pátio Uno, Índia, Alfa, ponte perto da pista 1-0, onde chamará Twin 1-1-8-5-9-5, altímetro 1-0-1-4, o TAN 3-8-9-7. Pátio Índia, Alfa, ponte 1-0-8-9-5, mil 14, TAN 3-8-2-9-7. Boa noite. Paulo Salvador, Oceanair 6259, na pole position, curtida de questionamento. É 259, aguarde para pushback acionamento. Vale. Maceió para o trip 5464. Acorde com a menção com Recife 5464. Zero vento, Lolo, 0 grau, 0 meia dúzia de mais. Já do Maceió, trip 5464 Maceió. O número 645, aguarde para pushback acionamento, é o número 2 no setor. Oi, muito boa noite, está 3897, ponto 0-0, pronto. Noite 3897, a Lima tem pista 1-0. A Lima tem, 3897. Oceanair 6201, decolou 22, chame o controle 1935. 6201. Controle. Controle, boa noite, Oceanair 6201. Boa noite, Oceanair 6201, contato radar, autorizado Leda após 2000, suba para o nível 360. Leda após 2000, 360, 6201. 9, táxi autorizado até a entrada do Pátio 1, transporte para ingresso do Pátio 1. Esse está o Pátio 1 autorizado, informar ingressando, 5209 da tripla. Informe no localizador. Pátio principal 5219. na nave, mantenha a posição devido à aeronave da Bianca puxando no gate 1. Vai, Matheus, 5-2 na nave. Decolagem na 3-2-9-10. Contato radar, autorizado 340, a proa de letra da presente. 34, proa de letra, 3897. Trip 5415, o Ilhéus autorizou e o COVID da presente. 20, livre pouso, pista 10, vento no 20 graus, 0612 de nós. Livre pouso, 971. Solo Ocean 259, táxi, CLB 134, 3 horas e 50, galeão. Na frequência 1201, mantenha o nível 1140. Torre 1895, altímetro 10, 14, Ocean 6259. Rede Alfa 295.06259, boa noite. Torre 118, decimal 95. Trip 5219. Conselho, localizado o táxi 5219? Afirmativo, vai seguir a aeronave da Bianca. Via parte 1 no Indy Alpha, ponte ferro da pista 90, a gente chamará em 1895, altimetro 9014. 14, localizado o táxi, corpo número 2, 5295.0, 5219 da Trip, Tardor. O 1645, vai coordenar com a equipe de solo. Após a passagem de uma TR da Trip, a cauda está autorizado o pushback e acionamento. Chame para o táxi. Tempo em coordenação após o trip, eu estou autorizando para o ataque, sigo a 9645. Escuta, prossiga. Chame Recife, 126, decimal 85. 1285, uma boa noite. Chame 6259, mantenha a ponte espera. Mantém 6259. localizador estabilizado, visual azul 4206. A decolagem imediata. Negativo, 6259. Xané 6259, ali mantém agilizando. Ali mantém agilizando, 6259. Solos 28, livre a... Solos 29, livre à direita no 219. Torre... Salvador, boa noite. É o azul 4206, passando o Sintra, embaixo travado. A noite azul 4206, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continua a aproximação, azul 4206. Lula 971, prossiga via Alfa Chemete da Juliette. Para o táxi, gol 1645, está com 144, deu dono 1.003 horas e 34, apenas Campinete. Você é lanterna do gol 1645? Sierra Bravo, Quilo Papá, Campinete. 0 grau 079, aguarde pista livre. Gente azul, 4206. Índia, Alfa, Ponte Verde, pista 90, antes de Maratão em 1, noite 95, altimetro 90, no 4, gol 1645. Mane 14, no ponto de espera, chama 18495, gol 1645. Azul 4206, livre pouso, pista 1-0, vento no 1-0 grau, 079. Livre pouso na 1-0, azul 4206. Xané 6259, decolou os 3-1, Xan controle 1-1935, bom voo. 0935 para o Xané 6259, boa noite. Quando está livre o ingresso na Juliette, vai para o portão 01. Boa noite, Xené 6259, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado Leda. 360, direto Leda, 6259. Boa noite, gol 645, mantenha a ponto de espera. Mantenha a ponto de espera, gol. Solo aos 3206, livre à direita no 219. 4206, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. 0 vento no 0 grau 059. 645 na escuta. Escuta, 645, pronto. Plano 645 Lima, tempo e sono 0. Sono 0, boa, 645. Sou 3897, chama em Recife, frequência 1251. Recife 251, obrigado, boa semana. Ingresso Juliette e seguindo o som através do meu pro botão rádio azul 4 3 7. Colou 3-4, chama o controle 1935. Controle 1935, boa, até o retorno 35634. Até. Polo 645, informa para a separação de tráfego, vai aguardar mais 2 minutos. Controle Salvador, cordial, boa noite. É o TRIP 5219? Boa noite, TRIP 5219, contato radar, sua para nível 200, sem restrição em nada ecológico. 200, sem restrição em TRIP 5219.